Esses dias me meti numa confusão daquelas, cara. Meu filho de 7 anos foi transferido para uma escola pública em Obras. Ao perceber o descaso com as crianças, procurei informações, mas encontrei apenas desculpas. Uma coisa é defender políticos por interesses financeiros. Outra coisa é colocar crianças em risco para defender políticos. Comprei a briga mesmo e faria tudo de novo se fosse necessário. Muitos acompanharam essa saga. Eu fiz algumas lives no Facebook explicando o que estava acontecendo, mas se você não viu, de boa, eu vou te explicar. Seis anos atrás, a Prefeitura de Novo Horizonte começou a alugar barracões na Avenida Domingos Baraldo, ao lado do antigo Ponto de Pilão. A ideia era montar uma escola municipal improvisada. Até aí tudo bem. O problema é que aquele local alaga durante a época de chuvas. E na última vez que isso aconteceu, crianças correram riscos. Foi um Deus nos acuda, então evacuaram a escola às pressas. Enquanto isso, no residencial Parque Honório Roncoleta, uma outra escola estava em obras. Uma obra do governo federal que estava inacabada, mesmo com o prazo estourado. Até aí, tudo bem também, afinal, todas as obras públicas atrasam. O problema foi a prefeitura transferir 500 crianças para essa obra. Uma dessas crianças era o meu filho, Samuel, de 7 anos. Ao chegar na escola com ele, eu percebi que o local não tinha a menor condição de receber crianças, até fios elétricos estavam expostos. Então, fiz o que achei necessário, afinal, eram crianças. Debati com comissionados da prefeitura que tentavam defender seus cargos, enfrentei pseudo-jornalistas e, pior, precisei até enfrentar pais e mães de alunos desinformados que sequer conhecem seus direitos ou as obrigações do Estado. Olha, eu respeito a todos, mas não podemos ser reféns da ignorância, né? Vamos combinar. Acompanhado de um grupo de pais, fui até o Corpo de Bombeiros e descobri que aquela escola não tinha sequer alvará. Logo, descobrimos que também não tinha o parecer da engenharia. E por fim, no Ministério Público, onde fizemos uma denúncia, todas essas irregularidades foram confirmadas. Era um escândalo comprovado, principalmente por se tratar da educação, o único setor público que, vamos dizer assim, funcionava em Novo Horizonte. Tudo foi divulgado nas redes sociais, mas a imprensa local, claro, calou-se. E quando falou, foi apenas para defender os interesses políticos que eles apoiam. O único veículo que divulgou esse escândalo foi a TV Tem. Mas mesmo assim, repito, mais de 500 alunos continuaram estudando na obra. Para piorar, um vereador fanfarrão que se diz defensor do povo, né, e usa uma rádio comunitária para defender os seus interesses políticos, tentou me chamar a atenção para assuntos políticos, quando, na verdade, a minha única intenção nesse caso era defender a integridade do meu filho. Fiquei indignado, claro, e fiz uma resposta pública a esse vereador, mas ele nunca teve coragem de me responder. Por fim, minha esposa e eu preferimos deixar nosso filho em casa até que as obras se adiantassem. E nessa última semana estive presente na primeira reunião de pais da escola Nilva Dalbello de Lima, onde o clima de tensão e constrangimento era evidente, né? Tenho certeza que quando essa escola estiver pronta, será a melhor escola de Novo Horizonte. Aos poucos, a confiança da minha família será retomada. Mas esse triste episódio precisava ficar registrado para que erros como esse não se repitam mais no futuro. Hoje, quase 40% do dinheiro arrecadado no município de Novo Horizonte vai para a educação. Uma coisa é defender políticos por interesses financeiros. Outra coisa é colocar crianças em risco para defender políticos. Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de